mais a sua presença, mais, mais. Quando você pode dizer isso a ele? Será que esse é o desejo do seu coração? Será que esse realmente é o desejo do seu coração? Eu quero mais, eu quero mais da tua presença. Meu irmão, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que é que você quer fazer? Mais, será que esse é o desejo do seu coração? Quero mais, até o querer do nosso coração pertence ao Senhor. É Ele que coloca no nosso coração o desejo pela sua presença. Por isso vai clamando: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti, eu quero mais, eu quero querer mais o Senhor, eu quero amar mais o Senhor, queremos mais, queremos mais. Queremos mais, queremos mais, mais. Quero mais, quero mais da sua presença. Nós queremos, quero mais, quero mais. Queremos mais da sua presença, mais. E se você não tem um desejo pelo Senhor, pela presença do Senhor, em nome de Jesus, quero profetizar na sua vida que vai nascer hoje no seu coração, vai brotar no seu coração hoje um desejo de mais de Deus, por mais de Deus na sua vida. Até que chegue um ponto, um dia que tudo que nós queremos, tudo, todo desejo do nosso coração será a presença do Senhor. Nada mais deve ocupar o nosso coração a não ser o desejo pela presença do Senhor. E talvez você fale: mas hoje muitas coisas ocupam o meu coração, então você fica na sua casa dizendo: eu quero mais. Eu quero mais, fica lá. Será que você consegue ficar 2 horas falando: eu quero mais da tua presença? Será que nós conseguiremos ficar ali 2, 3 horas falando: Senhor, eu quero mais da sua presença, mais da sua presença? sem falar e pedir e pensar em absolutamente mais nada. Porque, meu irmão, às vezes a gente quer chegar diante de Deus e a gente quer falar muitas coisas. E a gente quer falar, a gente quer pedir, a gente quer clamar. E talvez hoje a única coisa que nós precisamos, que você precise, é estar ali e falar assim: eu quero mais a sua presença. Mais a sua presença, mais a sua presença, mais a sua presença, mais a sua presença, mais a sua presença, mais. Você fala, mas isso é muito chato, está falando mais a sua presença. Cara, Deus não é surdo, já escutou. Mas é isso que nós vamos fazer na eternidade. Os anjos, eles ficam falando lá, santo, santo, santo. Eu não sei quando eles começaram a falar isso, mas eles estão falando até hoje. Eles não vão parar. E quando a gente for para lá, nós vamos se unir a eles, nós vamos ficar lá falando santo, santo, santo. E nós vamos ficar pela eternidade falando santo, santo, santo. Talvez isso seja chato para nós, para nossa carne, mas isso alimenta o nosso espírito. Isso alimenta o nosso espírito. Nós queremos mais. Levanta suas mãos, meu irmão, e deseje mais o Senhor. Deseje mais o Senhor, deseje, deseje. Fala assim, adore a Ele, adore, sem música, sem louvores. Senhor, nós queremos, nós te adoramos, nós precisamos de Ti mais. Deseje mais o Senhor nessa vida. Mais, Senhor, mais de Ti. Queremos mais a sua presença. Queremos mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Toda maior basura. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, de Mateus, desculpa. Mateus capítulo 7. Eu de Mateus capítulo 7, verso 24. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, Mateus 7, 24, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Aleluia. Querido Deus, Ele quer fazer mudanças nas nossas vidas. Deus quer transformar a nossa vida. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é notório que Deus quer promover uma reforma. Mas não uma reforma no sentido da igreja, mas Ele quer promover uma reforma em nós. Uma reforma dentro de nós. E todo o tempo que eu caminho na igreja, isso é algo que eu percebo, que Deus ele está chamando as pessoas para fazer uma transformação do seu interior, do seu coração, do seu interior. E isso é tão forte que são muitas pessoas entendendo isso. Não é uma pessoa, não é um ministério, é toda uma igreja, no contexto geral, entendendo que Deus está nos chamando para nós vivermos uma mudança, uma transformação, de nós pararmos de olhar para os trabalhos, para as coisas, pararmos de olhar para as conquistas, pararmos de olhar para as situações e nós olharmos para nós. E nós olharmos para o nosso coração, para o nosso interior. E Deus, mais do que isso, ele coloca esse desejo no seu coração, no nosso coração, um desejo de mudança. Quem aqui tem um desejo de viver uma mudança interior? Amém. Levanta a mão, mas de verdade. Não sabe quem é que eu levanto a mão. Então você percebe que as pessoas, elas têm o desejo. Às vezes elas não conseguem, às vezes nós não conseguimos, às vezes nós patinamos, mas existe um desejo ardendo dentro de nós. Existe algo queimando dentro de nós. Pelo menos, meu irmão, é isso que está acontecendo comigo. Um desejo dentro de nós de mudança, de transformação, de reforma. E isso é uma obra de Deus. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Ah, Deus não coloca nada dentro do meu coração. Ah, mas meu irmão, eu quero dizer para você que você já recebeu a revelação do céu de viver uma mudança e uma transformação no seu interior. Sabe quem te falou isso? Não fui eu, mas foi o Espírito Santo que colocou esse desejo no seu coração. Porque Deus tem tocado na igreja. Deus está tocando na igreja. E glória a Deus por isso. Mas nós recebemos influência do mundo em que vivemos. Nós somos influenciados por ele. Você desde a sua infância, desde o seu nascimento lá, você vem crescendo e a gente vem sendo influenciado por uma educação familiar, a gente é influenciado por uma cultura de um país, a gente é influenciado pelo bairro que a gente vive, pela escola, pelo ambiente que a gente vive, a gente é influenciado. E até hoje as coisas elas nos influenciam. Nós somos influenciados. Nós recebemos ensinamentos deste mundo. E veja que todos nós construímos uma vida baseado nessas verdades, baseado nesses fundamentos que lançaram sobre nós. Nós construímos a nossa vida, nós estamos aqui, talvez não, certeza que nós estamos vivendo hoje as consequências da vida em que nós vivemos até hoje. Porque nós recebemos um ensinamento, nós recebemos uma verdade e nós construímos a nossa vida em cima dessas verdades, em cima desses princípios. Você pode ver que existe diferença entre as famílias. Por quê? Porque desde pequeno a gente é ensinado pelos nossos pais. E aí a gente aprende, a gente constrói a nossa vida em cima daqueles ensinamentos. E aquilo passa a ser uma verdade para nós. Tanto é que quando nós nós encontramos uma família, alguém que tem uma atitude diferente da nossa, nós achamos estranhos. A gente vai para um outro país, a gente acha estranho o que eles fazem, o que eles pensam, o que eles comem, aquilo que, a forma como eles conduzem a sua vida. E não adianta você falar, cara, a pastora viajou esse dia falando, os caras não tomam banho lá fora, né? Os caras não gostam de tomar banho na Europa. Ah, nem escova os dentes. E não adianta falar assim, cara, você é um porco, meu, como você escova os dentes, escova os dentes? Porque o cara, ele aprendeu assim. E aquilo é uma verdade para ele. Se você falar que é errado, ele fala que a gente é exagerado, que a gente toma banho todo dia. Os caras falam. Usando a minha acha, né? Mas é, precisa tomar um banho. Ainda mais inverno, né? Poxa. Então eles acham que a gente é exagerado. Então você vê aí um choque de cultura. Então as pessoas, elas constroem a sua vida em cima de verdades. E aquilo que elas aceitam para elas, aquilo se torna uma verdade. E elas começam a caminhar em cima daquela verdade. E aquilo se torna um fundamento. Aquilo se torna a estrutura, o alicerce da vida dela. Você pode ver que se você mudar lá para qualquer país aí da Ásia, você vai ter um choque muito grande de cultura. Porque é totalmente diferente daquilo que você está pisando desde a sua infância, do lugar onde, da forma como você tem vivido. Então, quando você vai num lugar totalmente diferente, aquilo se torna um choque. E daí eu entendo que por isso que nós temos dificuldades muitas vezes de nós aceitarmos aquilo que Deus ele fala para a gente. Porque muitas vezes a verdade de Deus ela vai entrar em conflito com a verdade que nós acreditamos, com a verdade que nós andamos sobre ela. Então aquilo é conflitante, e às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. A gente tem dificuldade. Quem aqui tem dificuldade? Eu tenho dificuldade de aceitar muitas vezes. E de adaptar a minha vida a uma nova verdade, a uma nova revelação, a um novo estilo de vida. Cara, eu vivi muito tempo na igreja e eu não era uma pessoa de oração. E olha que as pessoas falavam que eu era um cara de oração. Nossa, até eu acreditava. E aí depois um dia Deus falou assim, cara, você precisa orar todo dia. Aí eu comecei a descobrir que os homens de Deus falavam, cara, eu oro uma hora por dia, duas horas por dia. E cara, e eu falei, nossa, cara, isso é novo para mim, é uma nova revelação, algo novo. Então aí, só que cara, assim, para mim conseguir praticar isso é muito difícil, porque isso entrou em conflito com a minha vida, entrou em conflito com a minha verdade. Então em um conflito com o alicerce pelo qual eu andava. Então foi difícil eu me adaptar, e ainda estou me adaptando. Ainda não. Isso é um outro papo outro dia. Mas é uma luta. Porque eu não cresci assim. Porque essa não era a verdade do meu coração. Porque essa não foi a verdade que plantaram no meu coração desde a minha infância. Essa não foi a verdade que plantaram no meu coração desde o dia que eu entrei na igreja. Essa não era. Então eu caminhava em cima de outra verdade. Eu caminhava em cima, estruturado em cima de outro alicerce, de outro fundamento. E um dia o Espírito Santo vem e fala, filho, sai de cima disso daí. O caminho é agora, é aqui. Você precisa estar na minha presença todo dia. Então, nós somos influenciados pela cultura. Nós herdamos, nós aceitamos muitas coisas que nos foram ensinadas. E todas essas coisas se tornaram uma verdade para nós. E nós construímos algo em cima dessas verdades. questão é que nós construímos e que também nós estamos construindo uma vida em cima de verdades, em cima de conceitos, em cima de ensinamentos, porque a nossa vida ela é uma construção. A nossa vida é uma construção. Agora, nós estamos construindo uma vida segundo muitas vezes os padrões humanos, os padrões que o mundo de hoje está estabelecendo para a humanidade. Porque, cara, na época que eu... Não faz muito tempo. Antes que você... Na época que eu era mais jovem, um pouco mais jovem. Ainda assim, parece. Os padrões eram diferentes, assim, as coisas eram diferentes. Não existia nem videogame ainda. Era só antes do Atari ainda. É, faz assim, faz pouco tempo. Teve a feira do videogame, até na feira do videogame, você vai ficar linda. Porque não faz muito tempo que acabou o Atari. Tem umas fitas lá em casa ainda que eu tô jogada lá. Então, eu sou dessa. Na época que eu era mais jovem, os padrões eram diferentes. E é impressionante como mudou os padrões do mundo em que nós vivemos, da sociedade em que a gente vive. É impressionante. E cara, e as pessoas elas estão construindo a sua vida debaixo desses padrões. Sabe, cara, dentro da igreja as pessoas já começaram a aceitar o divórcio, porque é um padrão segundo as coisas deste mundo. E o problema é que esses padrões estão entrando dentro da igreja. Então as pessoas estão achando que o divórcio é uma coisa, é de Deus. Sabe? Estão criando conceitos novos dentro da igreja, baseados nos padrões humanos. E talvez a gente está criando, a gente está construindo a nossa vida dentro de um padrão humano. A gente está construindo uma vida sem comunhão com Deus. A gente está construindo talvez uma vida sem santidade. A gente está construindo uma vida sem arrependimento. Porque esse é o padrão desse século. Esse é o padrão dos dias de hoje. Se você pode tudo, cara, para que você pode tudo? Por quê? Porque não precisa ter mais santidade. Porque tudo você pode hoje em dia. Esse é o padrão do mundo. Se você pode fazer todas as coisas, se nada do que nós fazemos é errado, porque o certo e o errado é relativo, então não existe arrependimento. Não precisa ter arrependimento. Olha, se não tem que ter santidade, se não tem que ter arrependimento, para que eu vou passar meu tempo com Deus? Então, às vezes... Estava vendo, pastor. Estava vendo uma reportagem que até na língua portuguesa não vai ser mais considerado nem certo nem errado. Se as pessoas escreverem, eles vão considerar o formal e o informal, mas não vai existir mais erro. E aí é uma controvérsia, porque para corrigir as provas, eles vão usar um padrão, mas como um todo não existe mais certo e errado. Tá vendo? Então é o padrão que o mundo está estabelecendo. E meu irmão, você não pense que você não é influenciado por isso, porque nós somos influenciados. Sabe por quê? Porque o padrão do mundo está nas televisões, nos programas, nos filmes. Os padrões do mundo estão sendo colocados dentro das escolas. Tudo isso. O que será de uma sociedade que não existe mais certo e nem errado? Porque isso é só um começo, né? Assim, ó, vamos começar assim com a língua portuguesa. E eles têm uma desculpa. Ah, é só porque tem muita gente que... as pessoas elas não são cultas, as pessoas não têm o costume de ler. Então, para facilitar para as pessoas. Daqui a pouco eles vão falar que a gíria é mais... vamos trocar o dicionário, Aurélio, por um dicionário de gírias, né? Porque, do mano. Não vai ser mais o dicionário Aurélio, vai ser do Mano Brau. Por quê? Porque e isso começa com a linguagem, mas isso é algo sendo incutido no coração para influenciar a minha vida e a sua vida. E cara, isso vai influenciar a sua vida com Deus, isso vai influenciar o seu relacionamento com Deus, isso vai influenciar a sua forma de pensar, as coisas dentro da sua casa. Então nós não podemos ser influenciados mais pelos padrões dessa terra. Apesar de que nós fomos muito influenciados, nós construímos uma vida em cima disso. Nessa passagem, Deus fala de um homem prudente que construiu uma casa na rocha. E um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então, onde que nós estamos construindo a nossa vida? Eu preciso conhecer os alicerces que a minha vida está apoiada. Eu preciso conhecer os fundamentos pelo qual eu ando a minha vida e pelo qual eu caminho na minha vida. Eu preciso conhecer. Porque eu penso que ninguém em sã consciência vai construir uma casa na areia sabendo que está construindo uma casa na areia. Imagina, cara, mas material de construção hoje é o olho da cara. Aí você vai construir na areia para cair? Então, isso é consciência, uma pessoa não faz isso assim porque ela quer. Então, eu preciso conhecer o terreno onde eu estou pisando. Eu preciso conhecer o lugar, quais são os fundamentos que regem a minha vida. Onde eu estou pisando. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber onde eu estou indo. Porque a vida que eu vivo vai me levar para onde? Para onde que eu vou? O que vai acontecer? Será que o alicerce da minha vida, será que as verdades que existem dentro de mim, elas são capazes de resistir os ventos e as tempestades? Ou é melhor você pensar assim, ó, quantas vezes eu sucumbi diante dos ventos e das tempestades? E significa que a minha casa, ela não está firmada na rocha. Então eu preciso conhecer o meu alicerce. Será? Onde que eu vou chegar? Será que eu vou permanecer? Será que eu vou continuar? Meu irmão, será que daqui 5 anos eu ainda vou estar na igreja? Uma pessoa que sai da igreja hoje, se você perguntasse isso para ela 2 anos atrás, ela fala assim: não, cara, já nunca vou abandonar Jesus. Será que a vida que você vive, o alicerce, as verdades que existem dentro do seu coração, eles vão te manter dentro da igreja? Eles vão te manter na presença de Deus? Será que daqui a alguns anos ainda vou permanecer queimando? Cara, porque, meu irmão, eu estou queimando aqui, eu estou queimando esses dias. Nós estamos queimando, Deus tem derramado um fogo sobre nós. E nós estamos queimando. Aquilo que o Miseu falou, cara, eu estou com vontade de gritar, estou com vontade de pular. Não por uma empolgação, mas porque existe uma coisa queimando dentro de mim. Cara, agora eu preciso pensar, daqui 6 meses esse fogo ainda vai estar aceso. Quando vier, porque virão ventos e tempestades, problemas, dívidas, adversidades, elas virão sobre a sua vida. Será que isso vai apagar o fogo que está dentro de mim? Eu preciso pensar onde eu estou pisando. Eu preciso pensar onde eu estou caminhando. Eu preciso pensar. Cara, Jesus, ele é o único capaz de suportar ventos e tempestades. Jesus andou sobre as águas e ele estava andando em meio a ventos e tempestades. Você lembra quando Pedro estava no barco e os discípulos, e aí estava aquele... Eles estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. E aí Pedro falou assim: Senhor, se és tu, então peça para que eu vá até você. Então aí Jesus falou assim: então vem, Pedro. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e Pedro começou a andar sobre as águas. E aí ele começou a olhar as ondas. A Bíblia fala que ele começou a olhar as ondas, o mar revolto, e ele começou a afundar. Olha, você percebe que Jesus estava andando sobre as águas em meio ao mar revolto. Jesus estava dentro de um barco, dormindo com seus discípulos, e o barco estava... A tempestade era tão grande que os discípulos achavam que o barco ia afundar, e foram lá acordar eles. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e acalmou a tempestade. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, é o único que tem esse poder de acalmar os ventos e as tempestades. Então, meu irmão, não adianta, eu não consigo, você não vai conseguir. Você precisa estar com a sua vida fundamentada em Deus, você precisa estar com a sua vida fundamentada em Cristo, porque na hora que vir o vento, a tempestade, você vai estar seguro. E se nós não estamos suportando os ventos e as tempestades, é porque nós estamos caminhando no lugar errado. Eu preciso mudar e avaliar as verdades do meu coração, as verdades pelo qual eu tenho caminhado, o alicerce e a estrutura da minha vida. Em nome de Jesus. Um homem prudente é um homem que constrói a sua vida na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. A rocha tem um nome, ela é Jesus Cristo, sabe? Então nós precisamos mudar os fundamentos da nossa vida. E cara, deixa eu te falar uma coisa, o fundamento, ele não brota da terra. Nasceu um fundamento lá, vamos lá, pisa lá. O fundamento, ele não brota da terra. Nós precisamos lançar os fundamentos. Somos nós que lançamos os fundamentos. Quando Jesus estava lá andando sobre as águas, Pedro falou assim: Deus, Jesus, se és tu, peça que eu vá, eu não sei. Ele lançou o fundamento, então vem. Então, sobre essa verdade, sobre essa palavra, Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque Jesus, ele lançou o fundamento, ele lançou uma verdade sobre ele, e sobre essa verdade, sobre essa palavra, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Porque alguém lançou os fundamentos sobre eles. Meu irmão, agora eu quero que você pense uma coisa, cara. Não importa mais os fundamentos pelo qual vocês têm andado, não importa mais, importa agora que você, que eu e você precisamos andar sobre os novos fundamentos. Nós precisamos lançar os fundamentos. Como que nós vamos transformar a nossa vida? Como que nós não vamos deixar mais o mundo influenciar as nossas vidas? Como que nós não vamos deixar mais as verdades da cultura deste mundo ser a verdade do nosso coração, quando nós começarmos a lançar os fundamentos? E cara, os fundamentos, ele é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Então nós precisamos agora, a partir de hoje, começar a lançar os fundamentos. E Deus tem lançado sobre nós os fundamentos. Cara, ele fala assim: filhos meus, esteja na minha presença todos os dias. Isso é um fundamento que Deus tem lançado sobre nós. E nós precisamos agora, a partir de hoje, aliás, nós já deveríamos estar construindo uma vida dentro deste fundamento, dentro dessa verdade. Ou seja, todos os dias da minha vida eu vou entrar no meu quarto de oração e eu vou ter um tempo de adoração com meu Pai. Eu vou falar com Ele, eu vou adorar a Ele, eu vou falar com o Senhor. Porque eu preciso andar sobre este fundamento. Eu preciso andar sobre essa verdade. Meu irmão, qual é o fundamento que falta na sua vida? Qual é a verdade que falta dentro de você? Talvez a gente está precisando de santidade e na sua vida falta santidade, falta arrependimento. O que, que é que falta? Então nós vamos lançar os fundamentos. Se existe algo que você precisa, se existe uma dificuldade dentro de você, meu irmão, pode falar comigo, pode falar com a gente, porque nós vamos lançar um fundamento para você caminhar sobre ele. Cara, quando a gente lança uma verdade sobre você, quando a gente chega e fala: olha, meu irmão, você precisa parar de fazer isso, olha, meu irmão, você precisa parar de mentir, é só um exemplo. Então, não é que eu estou acusando: olha, o Claudio é mentiroso. Não, Claudio, eu estou te dando um fundamento, uma verdade para você andar sobre ela. Porque esse fundamento vai fazer com que a sua rocha seja, sua casa seja construída na areia, e uma hora você vai sucumbir. Então não é uma acusação, é um fundamento, é uma verdade, é um alicerce. Comece a andar sobre eles. Qual é, meu irmão, o fundamento e a verdade que falta na sua vida? O Senhor tem lançado os fundamentos na igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 3, fala assim, 1 Coríntios 3, 10: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e o outro está edificando sobre ele. Então Paulo está falando assim: ó, eu lancei o fundamento, eu lancei o alicerce. Cara, tem hora que nós vamos lançar o alicerce, tem hora que nós precisamos que alguém lance o alicerce e o fundamento sobre nós, e tem hora que nós vamos lançar a verdade, o alicerce sobre as pessoas. Mas, meu irmão, tem um momento que você mesmo lança o alicerce sobre você, porque você sabe onde você tem pisado. Se você não sabe, hoje Deus está te falando: meu irmão, olha, meu filho, olha onde você tem andado, olha onde você tem pisado, porque você vai saber se está faltando um fundamento, porque você vai saber se você está alicerçado na palavra. E nós precisamos lançar os fundamentos. Está faltando santidade. A Bíblia fala assim: santidade, ninguém verá a Deus. Está aí uma verdade sobre a sua vida. Anda sobre ela. Sim, sem santidade eu não vou ver a Deus. E se eu não vou ver a Deus, meu irmão, a santidade significa que ela é a coisa mais importante da minha vida. A santidade é mais importante que o ar que eu respiro. A santidade é mais importante que a comida que eu como. Porque se no final da minha vida eu não ver a Deus, não adiantou nada eu comer e respirar por 40, 50, 70 anos. Sabe lá, 100 e poucos. Não adianta. Então, a santidade é a coisa mais importante da nossa vida, porque ela vai abrir os nossos olhos para nós vermos a Deus. Meu irmão, pega essa palavra, anota ela, escreve no espelho, põe na tela do seu computador, do seu celular, e anda sobre ela. Ora: Senhor, eu quero te ver, por isso eu quero ser santo. Senhor, eu quero te ver, por isso eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, põe santidade na minha vida. Põe santidade, vai lá, fica andando na cozinha da sua casa, na sala, no banheiro. Senhor, me dá santidade. Senhor, me dá santidade, porque eu não sou santo. Limpa a minha vida, me dá santidade, me dá santidade. E anda sobre esse alicerce, anda sobre essa verdade, meu irmão. Anda, anda, até que a sua vida esteja estabelecida nela. misericórdia. Está na hora de nós andarmos sobre a verdade. A Bíblia fala que um homem prudente é aquele que ouve e escuta e pratica a sua palavra. É hora de nós praticarmos. É hora de nós andarmos sobre a verdade, meu irmão, e praticar a palavra e andar sobre ela. O que que ela fala para você? Então faça. Então faça. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, Ele está trabalhando para mudar a nossa vida. Porque Deus está trabalhando para mudar a verdade do nosso coração. Porque Deus está trabalhando para estabelecer uma igreja forte. Uma igreja forte, pisada na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Uma igreja que não vai se abalar com as perseguições. Uma igreja que não vai se abalar com as acusações. A igreja que não vai se abalar com as crises financeiras. A igreja é inabalável. Inabalável. Inabalável. Menor, Apocalipse capítulo 4 fala assim que ele ouviu uma voz como de uma trombeta me chamando, sobe aqui que eu te revelarei as coisas futuras. Cara, a gente acha que João só que viveu isso, meu irmão. Essa voz como trombeta está falando conosco aqui. Ela está falando assim, ó, igreja, anda por aqui, ó. Anda nesse caminho, anda nessa verdade. Deus está falando. Aleluia. Todo dia. Na casa do Guizão, na casa do Profs, na casa da Carol, no Coração Novo, aqui na igreja. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando em todo tempo, em todo momento. Ele não deixa de lançar o alicerce, Ele não deixa de lançar o fundamento, porque Ele é o fundamento, Ele é a palavra de Deus, Ele é o fundamento. E está na hora de nós andarmos sobre Ele. E meu irmão, vai ser conflitante, porque isso é desafiador. Eu concordo com você. Eu estou junto com você, isso é desafiador. Porque Deus fala algumas coisas para a gente. Fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso é contrário a tudo que eu penso? Isso é contrário de tudo que eu imagino. Meu Deus, isso é desafiador. É rompimento. Mas, meu irmão, nós estamos juntos. O mesmo desafio que você está, eu também estou. O mesmo desafio é desafio para todo mundo. Nós podemos mudar o nosso caminhar hoje. Se nós entrarmos nessa palavra, eu vou construir a minha casa na rocha. Eu vou construir a minha casa na rocha. Eu quero construir a minha casa na rocha. Eu quero, meu irmão, passa 6 meses orando, Senhor, me ensina a construir a minha casa sobre a rocha. Aleluia. Fica lá orando. Fica lá, Senhor, me ensina. Lança os fundamentos para mim pisar. Deus, lança, lança. Se você tem alguma dificuldade, meu irmão, nós podemos lançar os fundamentos sobre você, porque não é o que eu falo, mas é o fundamento que eu lanço sobre a sua vida. E a verdade que eu lançar sobre você, meu irmão, vai te ajudar, porque eu tenho sido ajudado com coisas que as pessoas têm falado comigo, porque são os fundamentos de Deus. Cara, aquilo que Deus fala é a coisa mais importante da sua vida. Sim. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, e aquilo é a coisa mais importante do seu dia. É a coisa mais importante. É o fundamento. Cara, e nós vamos mudando. E nós vamos mudando o nosso caminhar. E nós vamos. E você vai ver, vai vir umas tribulações, meu irmão. Vai vir umas tribulações, meu irmão. E você fala, cara, como é que eu consegui passar por isso, meu irmão? Você vai olhar para trás, olha só, quanta tempestade que eu consegui suportar. Mas não foi você não, meu irmão. É o fundamento. É onde você está plantado. É onde você está pisando os seus pés. Será que você pode pular? Será que o lugar que você está pulando é um lugar sólido? Ou é uma areia movediça? Às vezes a gente nem se levanta, a gente nem sai do lugar, porque, cara, se eu pisar aqui eu vou afundar mais. Deus quer tirar nosso pé da lama hoje. Deus vai tirar nosso pé da lama hoje. Deus vai tirar nosso pé da lama hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, fica de pé no seu lugar. Fica de pé, esse é o fundamento que Deus quis lançar sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, levanta suas mãos e começa a orar e fala: Senhor, Senhor, me mostra o terreno onde eu tenho colocado os meus pés. Eu quero ver. Eu quero ver se eu estou sendo fundamentado. Me ensina, me mostra a verdade do meu coração. Mostra a verdade que está sobre o meu coração, Senhor. Mostra em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, começa a lançar os fundamentos. Começa a lançar os fundamentos sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você já sabe que você, que falta santidade na sua vida, e começa a lançar os fundamentos. Começa a declarar em nome de Jesus santidade. Santidade ao Senhor. Começa a lançar os fundamentos. Começa a lançar os fundamentos. Cheira a batalha. Começa a falar a verdade de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar a verdade. Você não tem fé, meu irmão. Se você acha que você não tem fé, começa a declarar em nome de Jesus que você crê. Começa a declarar, eu declaro fé. Em nome de Jesus, a fé do Senhor. Eu lanço a fé que você receba esse dom sobre a sua vida. Se te falta fé, meu irmão, eu lanço sobre a sua vida esse fundamento. Seja cheio de fé. Seja cheio de fé. Ai, meu irmão, se você não ama, você acha que você não ama. Em nome de Jesus, seja cheio do amor de Deus. Seja tomado e batizado pelo amor de Deus na sua vida. Esse é o fundamento do seu coração. Meu irmão, você não olha em língua. E você não olha em língua, meu irmão, não me chega de profetizar. E você vai sair daqui olhando em língua.

Só quero ver você, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero.